Ô, falando de filme de terror gostosa, eu vi o Carrie, a Estranha. Cara, que É uma filme ruim! porcaria, mano. Que filme ruim. Muito ruim. Eu também vi. Que ódio, mano. Que ódio Não, ter cara, pedido e tinha que dinheiro da trocar o pessoa. nome de Carrie, a Estranha, porque ela é gostosa, cara. É. Isso é verdade. Talvez seja uma única das... Não. Outra coisa salva naquele filme. As gêmeas. Bom, volta aí. As gêmeas, a mãe também só dá um trato. Não, o pior que eu fui lá ver o filme com a garota que eu tava afim. O filme foi uma merda. Descobri que a garota tá ficando com outro e esse cara me ameaçou ainda. Tudo numa mesma noite. Ou seja, a garota conseguiu ir no cinema, ela conseguiu fazer com que o namorado dela tivesse um acesso de ciúmes, que ela queria provavelmente, e ainda conseguiu um babaca para pagar ela pipoca e ingresso. Não, eu não paguei nada pra ela. A gente tava em amigo. Em compensação, ela também não pagou nada para você. O podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os nossos aterrorizantes amigos Eunuco. O preto é o primeiro a morrer. Magin. Vamos ter que tirar no paroim para ver quem morre primeiro. O Joker. Joker fazendo só. O Joker é imitador, ele está fazendo imitação de Sorg hoje. É um brincalhão, né? E o Luke Luke? Gordos evangélicos me assustam. Chus, meus queridos ouvintes, caso o Dadá não cague na edição dessa semana, nós vamos... Hoje é sexta-feira 13. Aquele dia que as pessoas ficam com medo de sair de casa, ficam com medo de passar embaixo de gatos e quebrar escadas. Então, a gente resolveu fazer um apanhado, pensando aqui em todo o nosso conhecimento audiovisual extremamente culto, uma vez que somos pessoas interessantíssimas e cinéfilas e cultas, resolvemos falar de filmes de terror. Mas não quaisquer filmes de terror. Vamos falar de filmes de terror realmente aterrorizantes. Aqueles que fazem você ficar escondido no quarto, chorando no cantinho, que nem uma menininha depois de ter assistido. Então, sem mais delongas, segue o baile. Vamos ver, crianças, quem quer começar? Mas vamos começar com o preto, que é o que morre primeiro? Caralho. Não, com você. Comece com algo que fez você piscar o olho da bunda. O tá motivo. Bom, vou começar com algo que é recente, que é Invocação do Mal. Invocação do Fal é um daqueles filmezinhos que, no final, você vê um monte de fotos, que foram as fotos reais do fato, que são muito mais assustadoras que a porra do filme. Fala a história de uma... Desculpa, continua. Não, é a história de uma família que se muda pra uma casa e começa a acontecer um monte de merda nessa casa. Basicamente, o cara tem 4 filhos, escadinha de idade, e começa a acontecer alguns fenômenos estranhos, as crianças ficam doentes, a mãe das crianças fica doente, e ele chama um casal de... caçadores de fenômenos sobrenaturais, que é bastante famoso nos Estados Unidos, para resolver a situação. Mas o filme já começa com o que seria o fim de uma investigação do casal, que é a porra da situação da boneca. Que é uma boneca que duas meninas moram no apartamento, são universitárias, e tem uma boneca que se mexe sozinha, que anda sozinha, que corta as porra da parede com faca sozinha. E as garotas... E as garotas jogam a boneca fora, elas moram tipo no 7º andar do prédio, e na mesma noite ouve um barulho de batida na porta e a boneca tá lá parada na porta. Essas bonecas de filme de terror são muito babaca, né? Porque elas não deixam você ver elas se mexendo. Ela sobe a porra da escada inteira do prédio, bate na porta dela e se joga que nem um boneco do Toy Story, assim, quando você bate em ver. Só pra você ficar... Só pra te deixar cagado. Aí o que acontece? Essa família chama esse casal, que resolve esses problemas, e vão na casa. Quando chegam na casa, a esposa do cara consegue ver espíritos. Então a esposa do cara vê que literalmente uma bruxa se incorporou naquela casa. E que essa mesma bruxa já matou uma porrada de gente naquela casa. Então aquela casa tem um fantasma da bruxa que mata todo mundo e tem um fantasma de uma porrada de gente que a bruxa matou. Caralho, que bruxa matou. Ela se matou e ainda por cima vai foder os outros. E, tipo, tem umas cenas que são assim, de rachar realmente, de achar com medo, que são aquelas cenas de jogo de câmera. Tipo, por exemplo, o casal tá andando na propriedade e tem uma árvore na propriedade. Aí tem uma hora que o cara tá andando com o pai, que é o dono da casa, e eles param embaixo da árvore. E essa mulher que vê os espíritos, ela para e ela fica olhando com um olhão arregalado. Aí a câmera volta pra eles, o que foi? O que você tá vendo? Aí ela fala, é aí que ela morreu. Aí a câmera volta pra eles, tá eles embaixo da árvore, e literalmente em cima deles tá o corpo da mulher enforcado. Caralho. Mas essa bruxa é muito babaca, ela vai, se enforca, ela fez a merda. É, e também tem outra cena que é a cena do armário, que foi até a cena do trailer que deixou todo mundo cagado. Porque as meninas têm uma brincadeira que é como se fosse cobra cega. Em que elas se escondem pela casa, uma delas tá vendada, e elas ficam batendo palma para que ela tenha que encontrá-las através do sol. Aí ela começa a andar pela casa inteira, assim, vendada. E você vê as crianças todas escondidas num canto. E a garota entra no quarto, onde não tinha nenhuma das crianças. E de repente você vê uma mão fazendo dentro do guarda-roupa. Nossa! O filme é tenebroso. É um daqueles filmes de terror que não mostra muita coisa, mas quando mostra, te deixa cagado. E no final, como te falei, começa a aparecer um monte de fotos do casal real, da família real, da casa real, que te deixam com mais medo ainda. Da boneca real. Cara, boneca é um negócio muito do mal, né, velho? Porra, tem um cagaço. Mas então, assusta mesmo, Nuco. O filme é de dar cagaço. Acabei de ligar a luz aqui em casa. Eu fechei a porta, cara. Eu tô sozinho em casa. Só pela lembrança, acabei de ligar a luz. Cara, o Mo tinha que estar nesse podcast. Okay. Cara, lembrando que o casal aí que o Eunuco falou, é o casal Warren. E eles eram conhecidos nos anos 70, por ser um casal de demonólogos. E eles já fizeram vários casos. Demonismo caceta 4. Só que dizem alguns que na verdade tudo era fachada. Mas não dá. Alguns dizem que sim, outros não. Aí fica essa dúvida. Uma coisa que é interessante no filme, que mostra algo que eles sempre foram muito reticentes na vida real. Porque já que eles eram um casal de demonólogos, às vezes eles chegavam no lugar, eles descobriam, tipo, ah, tem um fantasma nessa casa e esse fantasma tá incorporado nesse abajur. Esse abajur é amaldiçoado. Então, pra livrar a família, primeiro fazia o ritual todo de exorcismo e depois tem que se livrar do tal do abajur. Usando como exemplo, você não podia jogar isso em qualquer lugar. Então eles levavam com eles. Eles têm um museu de tralhas sobrenaturais de todos os casos que eles investigaram, que é considerado como o lugar mais mal assombrado do planeta. É tipo aquela máquina dos caça-fantasmas, onde eles descarregavam os fantasmas. É, o receptáculo. Receptáculo. Cara, que sensacional. Só que dava muito menos medo, né, cara? Cara, que sensacional. Bom. Prosseguindo. Agora vamos continuando com o terror. O senhor Magin vai agora falar de um filme que fez ele fazer cocô nas calças. É, vamos lá. Um filme que é muito bom. A versão americana dele é até legalzinho. O pessoal fica com medo, coisa e tal. Mas a versão japonesa dele, você fica com um terror psicológico muito maior. Que é o Chamada, a versão japonesa. Você tem... Ringo, isso mesmo. A versão japonesa ela é muito mais assustadora que a versão americana, coisa e tal, embora a Samara seja um personagem bem carismático, coisa e tal. Carismático e agora é gostoso. Cara, eu não assisti o japonês. Eu tenho um mangá e assisti o americano, cara. Assisti os dois, gostei demais, cara, inclusive. Não, cara, os dois são bem legais. É que o japonês é mais, né? É porque o japonês, ele não é só um filme, ele tem toda uma mitologia atrás, né? É como se o espírito que saísse, o espírito da Samara que saísse da TV, fosse uma lenda no Japão, né? Não é só um filme, é uma lenda lá. No Japão, eles têm... Eu dei uma pesquisada, não sei se... Acho que eu não estou errado. Que eles chamam isso de Shinetai. Eles falam que quando a pessoa morre e a vontade dela de ficar na Terra, o fato dela não saber que ela morreu é tão grande, mas tão grande, que ela continua viva. Tipo, é um fantasma, mas é um fantasma físico. Então, tem muitas coisas assim no Japão, do cara, de repente, parar numa estrada, dar uma carona pra uma pessoa que está perdida, ah, eu vou ficar nesse lugar. Aí a pessoa desce, quando desce, desaparece do nada, e o cara descobre que ele deu carona pra alguém que morreu atropelado justamente naquele lugar. Deu carona pra fantasma. Cara, o folclore japonês envolvendo fantasma é muito mais legal, assim, que o ocidental, porque são uns fantasmas muito sinistrões. Cara, um filme desse japonês que me deixou bolado foi aquele O Grito. Puxa, mano! Mas nem por causa do filme, foi pela última conversa no fim do filme. Porque de acordo com o que estava escrito, qualquer pessoa que entrasse na casa ia ficar amaldiçoada pelo fantasma da casa e ia ser morta. Só que teve um crime. Então entrou na casa repórter, policial, pessoal da perícia. Aí quando esse pessoal todo descobre o que aconteceu realmente na casa, começa todo mundo se entreolhar com aquela cara de fudeu. Porque eles entraram na casa. Muito bom. Mas imagina, continue falando do Ringo. Bom, o Ringo, eu acho ele bem mais interessante que a versão do chamado. Ele tem toda a coisa do terror psicológico mais aprofundado. O chamado, ele fica muito centrado só naquela história da fita da garota, pelo menos o primeiro. Os outros eu não vi. E o Ringo não, o Ringo, como vocês falaram, vai aprofundando essa coisa toda da mitologia japonesa, que é um negócio bem legal, é bem interessante pra quem quer ler, principalmente o mangá. O mangá é muito legal. Mas o que tem a mais, além da fita? Não, é o que vocês estavam falando, de toda a mitologia, contando a história do garoto, agora não me vem o nome dele. O que é bem legal, tem a parte dos detetives também, de tudo como o garoto morreu. É bem mais interessante, assim. E ele é muito mais profundo. Que o chamado. O chamado é muito. Ele é bem superficial, mas você entende bem a história, sabe? Mas o japonês, ele é mais profundo, ele pega detalhes, sabe? É porque o chamado é didático, já que o público americano não tem conhecimento, mas é. O japonês tá falando de algo que todo mundo sabe. Então você não precisa ser assim tão explícito, não precisa explicar. E no japonês tem algumas coisas meio esquisitas que acontecem, como, por exemplo, o lance dos policiais, quando estavam investigando, vão procurar a origem da garota e descobrem que a garota teve um tratamento médico antes de morrer, a Samara. Quer dizer, a versão japonesa da Samara. E, porra, aparecia nos raios-x da cabeça da garota uma porrada de desenho. Nossa. E deu gramas, assim, no raio-x da cabeça da garota, falando morte, maldição. É como se alguém, por exemplo, tirasse um raio-x do seu cérebro, uma tomografia, e aparece alguma coisa assim, tipo, vai se fuder, escrita. Prossiga, Magin. O que eu tava falando, toda essa parte que eles dão do background da garota na versão japonesa é muito mais legal do que só aquele draminha do filho da garota com a Samara, o terror do chamado da versão americana, ele é muito mais visual, de você ver a garota saindo do poço toda arrebentada, coisa e tal, de bater na tela da TV, as ligações. Aquelas bocas tortas. Sim, a japonesa não, ele é um terror muito mais de você entender o que aconteceu com a garota e você ter aquela perseguição o tempo inteiro, você não sabe da onde ela vai vir, como ela vai vir, o que vai acontecer. Não é tão, não tem tanta ação no filme em si, mas ele é bem mais tenso do que a versão americana, ela te deixa bem tensa. A versão americana nem tanto, é bem tranquila. Muito bom, cara. Realmente, o chamado, ele foi o último filme de terror, assim, que me prendeu, cara. Não, não chegou a me dar um cagaço, mas me prendeu, assim. É um filme de terror que eu achei foda, que eu achei assustador. Mas agora o Dadá vai falar de um filme que deu medinho nele. Eu vou continuar o que nós estávamos falando, que é O Grito, cara. O Grito, a versão americana, né, que eu assisti, saca? Ela se passa... É japonês. Hã? Metade do CD, eu acho que é japonês. Parece que ela é bem fiel. Eu não assisti a original, mas ele é bem fiel, assim, ao original, pelo que eu li, né? Eles passam no Japão, né? Numa casa no Japão. Só que é o seguinte, cara, você dá medo de duas coisas. Da mulher que fica escondida no sótão e que chega arrotando, tá ligado? E daquele molequinho, cara. Velho. Não, dá muito. Tem uma cena onde a mina começa. Ela tá em algum lugar, não sei onde tá, mas ela começa a descer o elevador. E todo andar o menino tá lá, cara. O negócio ficou prédio, caraca. Todo todos os andares aparece o garoto. Ô Dadá, na hora que essa cena. Eu assisti no cinema. Na hora que essa cena aconteceu, que começou a passar, né? Ele em todos os andares, eu lembro que uma pessoa falou, caralho, é o Droop! Acabou o filme, ninguém mais ficou com medo dele. Cara, eu fui muito. Cara, muito ruim. A começar pelo nome nacional, o Grito não tem nada a ver. The Grudge, alguma coisa como o Rancor, alguma coisa parecida com isso. Não tem nada a ver com Grito, o moleque não grita, porra. Ele é por causa da garota. Mas é por causa da mulher, cara. Tem uma cena, cara, que eu acho foda, assim. Eu acho que é a primeira vez que aparece a mulher lá. O detetive vai lá na casa, começa a investigar. E ele pega, ele vai lá qual que é a diferença do sótão pro porão? O sótão fica em cima, não é isso? Isso. Tá. O cara vai lá no sótão e ele abre devagarinho, assim, sabe? Ele abre o sótão, coloca só a cabeça, assim, e vai girando a cabeça. Só que é o seguinte, não dá pra ver, cara. E quando ele chega num certo ponto que ele olha, a mulher tá lá, cara, olhando pra ele, assim, sabe? Tem uma muito boa que é quando ela vai pra cima da câmera, lembra, Dadá? Também. Não tem ninguém na câmera de segurança e ela vai na câmera, cara. Puta, ali é foda, ali é tenso mesmo. E a parte que ela parece exorcista, ela vai... Tem escada. Ela desce a escada, cara. Cara, aí que eles filmam tudo sendo esquisito. É o único filme onde a Buffy não faz porra nenhuma contra a coisa que eu tava atrás, né? Ah, cara, mas ele não... Eu não sei se ele me deu medo ou se ele me perturbou. Eu acho que o cinema terror oriental é perturbador. Já foi. Você quer acrescentar algo além do Grito? Eu só acho que o Grito é uma bosta, cara. Eu acho que esse filme... Cara, não, assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu não lembro desse filme ser bosta, cara. Na verdade, eu assisti uma vez só, né? Não tive coragem de assistir de novo. Mas... eu não achei bosta, não, cara. Foi bem punk, assim, na época que eu assisti. Cara, esse filme gerou uma série de outros filmes similares no Japão. Puta que pariu. Ainda foi um filme que se você ouvir, assistisse, ficava uma semana inteira sem dormir, né? Teve uns dois ou três filmes de continuação desse filme. Do Grito? Teve um. Mesmo o diretor, ele fez uma série de filmes baseados em situações similares, tipo, o detetive que sobreviveu no Grito aparecia no segundo filme. Aí ele morria. E no outro filme, era um cara que era amigo do detetive investigando porque ele morreu. E acabava se metendo numa situação ainda pior. Muito bom. Parabéns, campeão. Eu coloquei as fotos, eu coloquei aqui no Google, né? O Grito. Aí eu vi algumas fotos e tirei. Ah! Cara, teve um filme, teve o lance da mulher suicida, que o cara sobe no prédio pra tentar impedir uma mulher se suicidar, a mulher pula. Naquilo que a mulher pula, ele fica na beirada olhando pra ela, lá no chão, toda ensanguentada, toda fodida, e ele, caraca, fica com aquela cara de remorso. Aí ele vai fazer aquela coisa de vou descer, né? Naquilo que ele desce, dá de cara com ela de novo. Ela, por que você não me segurou? Nossa. Pô, cara, tô vendo a cara do moleque do Grito agora? Parece, a cara dele parece que ele tomou um chute no saco, cara. O olho arregalado, pô, assim, vai se fuder. Isso aqui não mexe muito em ninguém, vai tomando tudo. Por que o que? O Freeza, porra? Fiquei puto agora. Ô, Luke Luke, você, Chuchu? Fala aí um filme que te deu medinho. Cara, o quarto 1408. Aquele agora, 011-1406 e receba em casa, não um, mas duas facas Rinshu. Liga agora, 011-1406. Dá também. 08. Cala a boca, cara. Deixa o moleque falar. Ele falou do 011-1406, eu lembrei. Vai, fala, Luke. Enfim, é baseado no conto do Stephen King, né? O maior escritor de todos, enfim. E a história é sobre um escritor que ele sempre vai em lugares assombrados, né, entre aspas, e tentar desmentir um lugar, né? O lugar dele é desmentir os lugares que são conhecidos por demônios, fantasmas. Até que um dia ele é convidado pra ir no hotel Topping, só que tem uma, a carta tá falando menos o quarto 1408. Aí ele vai pesquisar o porquê do quarto 1408. Aí eu disse sempre, porta amontoado, pessoas correram. Aí ele, quer saber, vou lá, vou passar uma noite, vou ganhar um dinheiro e vou colocar essa porra numa mentira. Aí, só que pela primeira vez, o quarto era amontoado de verdade. E o legal do filme é que ele tem pouco... Tem pouca cena de susto. Mas o que te deixa assustado mesmo é a tensão e o terror psicológico que ele deixa. O filme vai... O filme é bem malvado, porque ele vai torturando tanto o personagem principal como quem tá vendo, sabe? Aí você fica com o ódio do quarto. Mais ou menos, cara. Aí tem uma parte que dá medo e agonia. Sei lá, uma mistura de sentimentos. É que a filha do personagem principal morreu logo no começo do filme. Aí ele tá lá no quarto chorando. Aí chega a filha dele, toda bonitinha. Aí, papai, você não me ama? Aí ele vai dar um abraço nela. Aí quando ele abraça, a voz só fica grossa. Papai! Aí tá um... Ela fica toda detonada e vai mostrando o quarto girando e pegando fogo, vários demônios aparecendo. E tudo isso, ele filmando no quarto. Aí no final ele consegue sair do quarto e a única cena que foi filmada é da filha dele. Que merda. Aí dá aquela... cara, é um chute no estômago mesmo. Enfim, é bacana, cara. Recomendando... Pode falar. É porque naquela coisa de você não saber se aquilo tudo aconteceu de verdade e ele só pegou aquela cena, ou era uma filmagem antiga da filha dele. Caramba. Não, cara, tudo aconteceu de verdade, tanto que o dono, né, do hotel, o Samuel Jackson, ele meio que sente prazer, né, em ver as pessoas se fudendo. Ele sempre fala, não vá no quarto, 1408. Mas sempre, lá, ele sempre dá a chave pra pessoa, né? Enfim, cara, é um filme bacana. Nossa, não vai dar muito susto, só que vai deixar se ver um pouco perturbado mesmo. Muito bom, muito bom. Esse filme é oriental, você falou, né? Não, cara, é um filme americano. É americano. Eu tô confundindo, esquece. Falei, viajei agora. Eu tenho do filme aqui. Nada, é até aqui. Só porque você é japonês, você acha que tem que falar só de coisa japonês. Não sou japonês, caralho. Que coisa. Mas só porque você... japonês, uma vez. Só porque você falou isso, eu vou falar um filme que não é japonês, mas é da terra do lado dos olhos puxados, então é tudo igual, enfim. Qual o nome do filme? Porra, peraí. Eita, Léo. Espírito. Espírito. Vai tomar no cu. A morte está do lado. Estou saindo da conversa agora, vai tomar no cu. Se filme é Volto daqui a 5 minutos, estou falando sério. Por que, cara? Por quê? Porque quando o Léo terminar... Vocês não vão querer saber, vai continuar. Esse filme é tenso, cara. Eu falo em off isso. Ele conta a história de um sujeito, num fotógrafo. Esse filme é tailandês. Ah, eu sei. Posso falar? O senhor deixa eu falar? Saindo, galera, daqui a pouco eu volto. Então, é engraçado, eu procurei as fotos do filme, né, Shutter, aqui no Google, apareceu uma imagem do Shogun do Harlem, cara, olha que foda. Enfim, esse filme conta um fotógrafo tailandês, que ele e a namorada dele começam a perceber umas imagens estranhas nas fotos dele, umas sombras esquisitas. Mais ou menos na mesma época, os amigos de colégio desse cara começam a todos se matar. Eles acham esquisito, né? E eles fazem o que qualquer pessoa sensata faz, ao invés de procurar um investigador paranormal ou alguém que sabe o que está acontecendo, eles vão investigar por conta própria. O que começa a acontecer? Um monte de coisa bizarríssima começa a acontecer com eles, e você vai descobrindo na história que ele teve uma amiga lá na faculdadezinha dele que morreu. Durante a história, você descobre no fim. E é assim, é essa amiga que vem aparecendo e fazendo merda. No fim do filme, depois deles verem um monte de merda acontecendo e tal, tem uma cena que tá... Eles acabaram de brigar, né? Ficou a namorada em casa. E ela acha esquisita essa porra dessas fotos, começa a tirar foto do apartamento. E ele vê a foto. E ela tira com uma Polaroid, né? Ela vê a foto na hora. E na foto aparece a menina. E ela começa a tirar várias fotos e a menina ela vai andando em direção a um armário. Ela vai fuçar nesse armário descobre uma caixa com fotos. O que aconteceu? Aí você entende alguns flashbacks. Essa menina era amiga dele, ela gostava dele lá na escola. Só que os amigos dele, que eram os caras legais da escola, inventaram de chamar a menina pra um canto e currar ela. Aí, como ele queria ser um dos caras legais, ele ficou tirando foto. A menina, pelo amor de Deus, me ajuda, seu filho da puta e tal. E ele ficou lá tirando foto pros caras. Enfim, a menina se matou tempos depois. Ah, sim, importante. É, aí é lógico, o namorado fica muito puta, tal, não sei o que, né? Briga com o cara por causa dessa merda e tal. É o grande plot twist do filme, né? E durante o filme, fica acontecendo umas coisas estranhas, assim, tipo, o cara vai se pesar, o cara é um magrelo, ele vai se pesar, tá pesando mais de 100 quilos. Ele vive com dor nas costas, dor no pescoço. E assim, fica só jogado isso, né? Cara, depois ele briga com a mãe briga com ele e tal, vai embora. Ele, puta que merda, né? Daí ele olha as fotos que ela tirou e vê a menina. Aí ele começa a tirar foto no apartamento. Aí ele tira uma foto dele mesmo no espelho. A porra do fantasma tá montado no ombro dele, cara. Aí ele vai e se joga da janela. Que nem os outros amigos dele que se mataram. Só que ele não morre. O cara vai parar no hospital psiquiátrico. Daí a última cena do filme é essa namoradinha indo fazer uma visita pra ele. Dela olha, ele fudido, com a cabeça operada, lobotomizado, sei lá. E a porra do fantasma montado no ombro dele. Cara, esse filme é foda, velho. Esse filme é tenso pra caralho. Qual é muito... nome? Espíritos. O nome é... É esse aqui que eu vou passar pro Luke. É bem legal, cara. Pô, pode assistir que é legal pra caramba, velho. Não, cara, eu vou ver. Cara, o bacana é que os filmes japoneses, eles apelam mais pro terror psicológico, né, cara? Não é essa coisa americana que apela mais pro gore, pro algo mais explícito, né? Sim, a tem que ser muito mastigada, né, cara? Senão os caras... Voltei, já passou já? Léo, já passou? Ah, eu tava contando sobre a cena final que ele tirou uma foto de si mesmo e vê o que tem encosto montado no ombro dele. Ah, vai tomar no cu. Filha da puta, mano. Pense nisso quando você for se olhar no espelho hoje, Nuno. Cara, o problema não é esse. O problema são as fotos do filme e uma situação real que aconteceu comigo. Não conta. Sim, conta sim. Reais não, por favor. Tá bom, deixa cara, pra... Deixa pra ler depois. Deixa pro final. E quando o Mo estiver por perto, cara. O Mo se caga nas calças, velho. Com eu conto no final. A gente conta pra isso pra... pro baile. Enquanto isso no baile. Que eu acabei de saber que a menina dos espíritos ela não se matou, ela ficou tão deprimida que ela definhou numa cadeira lá e eles até encontram o corpo dela, os resquícios do corpo dela. Ah, muito cara. Bom, o senhor deveria assistir esse filme. Ah, o senhor assistiu? Eu já assisti esse filme numa circunstância muito ruim, por sinal. Tipo, ah, foda-se, vou falar logo. Ah, não, puta, eu tô sozinho. Fala assim, foda-se. Cala a boca, deixa ele falar. Como vocês sabem ou não, eu sou designer gráfico. No primeiro período da faculdade, no segundo período da faculdade, tive uma matéria chamada fotografia. Vai falando aí que eu vou pegar um refrigerante, então, vai. Vai lá. Princípio de fotografia digital. Então, o que acontece? Dentro da fotografia, tem um fenômeno chamado simulacro, que basicamente é quando uma imagem, uma forma, ganha uma aparência similar à que a mente humana associa a algo que ela reconheça. Ou seja, aquilo de neguinho ver Jesus Cristo na bunda de cachorro, por exemplo. Então, o professor pegou uma porrada de fotos, assim, várias fotos que ele tirou e outras fotos que outros amigos dele haviam tirado e colocou em cima da mesa do laboratório de fotografia pra gente tentar adivinhar quais eram os fenômenos de simulacro. E ele usou como referência esse filme. Ele falou, vejam esse filme e depois a gente conversa. Ele fez isso, ele mostrou aquelas fotos pra gente. Depois a gente assistiu o filme, muita gente ficou puta pra caralho com ele, porque o filme é exatamente isso que o Léo falou. E tem esse lance do filme de muitas vezes o cara bater uma foto e ver uma sombra. E de repente, quando ele vai fazer várias edições, ele vê que aquela sombra tem uma forma e outras pessoas, não, cara, você só tá vendo algo que não existe. Isso aí é um simulacro. Aí ele chegou, vocês viram um filme, blá, blá, blá. Tinha colocado umas 50 fotos. Ele pegou 50 fotos e, ó, essas 50, essas 35 aqui são simulacros. Essas 35 fotos são nada mais, nada menos do que formas que feitas de luz, de sombra, ou era um objeto que estava num campo e deu um volume diferente. Essas outras 14 aqui são reais. Era tudo foto de fantasma. Ei, garoto, todo mundo se cagou nas costas. Não, e fotos que ele bateu. Essa foto daqui foi lá no São Nossa Senhora do Carmo, essa foto daqui foi no Paço Imperial, essa foto aqui foi tirada no Jardim Zoológico meia-noite, essa foto aqui foi tirada na Avenida Brasil, e passaram por todos os filtros possíveis de edição, e todo mundo canalizou, chegou e falou, esta porra não é montagem. Agora, após esse momento aterrorizante, esse momento que aparentemente é um atrai fantasmas, e sendo preto da turma ele vai ser o primeiro a morrer. Nuquinho, por gentileza, fale de outro filme que tem um cagaço em você, vai. Eu não sei se é filme de terror, mas eu gostei muito do filme por dois motivos. Primeiro, porque era um filme que dava medo pra caralho, e segundo, porque era um filme que tinha um super-homem que vale. Cidade dos Vila dos Amaldiçoados, com Christopher Reeve. Alguém se lembra desse filme? Vila dos Amaldiçoados? Não lembro. Cidade... Fale mais. Vou dar a sinopse. É uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade dessas, acho que no Maine. Trabalha tudo de ruim e acontece no Maine. Tem aquela cidadezinha típica, todo mundo vivendo a sua vida feliz. O Christopher Reeve é o pastor da cidade, tem uma esposa que nunca consegue engravidar. Então ele é muito chateado da vida por causa disso. E um belo dia na cidade, assim, todas as pessoas simplesmente desmaiam, apagam. Na mesma hora. Tipo, todo mundo cai dormindo. Todo mundo apaga. E tem umas cenas assim, do tipo, o cara apaga no meio da direção, bate num posto de gasolina e explode. O outro tava fazendo um churrasco, cai em cima do churrasco, que ele fica lá queimando. Acontece só coisa linda de Deus. O outro tava cortando a grama, caindo no chão, o cortador passa por cima dele. Só uma coisa linda de Deus acontece assim no filme. Aí o que acontece? As pessoas despertam e o fenômeno dura um dia. E tem um lance engraçado que, tipo, tem uma espécie de fronteira invisível, tanto que a polícia local, o cara para com o carro, vê as vacas todas caindo no meio do mato, vai andando. Quando ele entra, que seria assim, limite da cidade, ele cai dormindo também. E o que que acontece depois? Um ano depois, todas as mulheres da cidade engravidam. Puta, ao mesmo tempo. Criança com cabelo prateado? Isso! Ai, caralho! Eu já sei, cara. Acabei de ver essa porra. Cara, esse filme é muito foda. Que tem o lance de que todas as crianças que nascem do mesmo jeito. Elas têm cabelo prateado. E sempre nascem, tipo, um número par de crianças que foram predestinadas uma para outra, como se fossem pares. E justamente a criança que seria a filha do Christopher Reeve morreu e a mãe também se matou. Não, um agente do governo pega a filha e some com ela. Isso, some com ela. Diz que morreu e some com a criança. Deveria chegar nessa parte. E ele faz amizade com um garotinho que seria o par da filha dele. O garotinho chega pra ele, porque ele é meio que tratado, deixado de lado pelos outros garotos. Por causa disso, ele não tem par dele. E as crianças são paranormais, tipo, elas têm habilidades psicocinéticas, telepáticas, aí dominam a mente das pessoas e mandam elas fazerem tudo o que elas querem, senão, você vai fazer qualquer um não? Então faz o seguinte, vai naquele posto de gasolina ali, pega a mangueira e bebe gasolina até morrer. E o cara vai lá e faz isso. Ou então, pega esse bisturi aí e abre a sua própria barriga. Ou seja, as crianças tocam o terror na cidade. E a única pessoa que elas relativamente respeitam é o Christopher Reeve. Super-Homem é foda, né? E ele vai descobrindo que o governo americano meio que sitiou a cidade. E a personagem, esqueci o nome da atriz, que sequestrou a filha dele, que seria a filha dele, pra fazer a pesquisa, descobre que são alienígenas essas crianças, que elas vieram provavelmente uma inseminação artificial alienígena. E no final tem até o lance que quando os garotinhos descobrem o que aconteceu com essa outra menina, elas pegam essa gente, todo mundo olha pra ela, deita aí na maca. Manda ela se deitar na maca e mandam ela fazer uma autópsia nela mesma. Ela realmente faz uma autópsia. Nela mesma. Nela mesma. No final eles matam as crianças? Eu sei que no final todo mundo... O Christopher Reeve consegue encontrar uma forma de bloquear a mente dele e das crianças, porque ele vira meio que o professor das crianças, é a única pessoa que elas respeitam. Aí chega no final, ele meio que consegue chegar lá, se aproximar das crianças com uma bomba, e as crianças tentando ler a mente dele, quando descobrem o que está acontecendo, acabou, explode e mata as crianças todas. Ele vai, ele joga um S de celofane nas crianças, prende elas e tudo fica bem. Ah, tá, muito bom. Aí ele morre também, só sobra só o garotinho, que foge com a amiga dele, que seria a mãe adotiva do garotinho, a mãe do garotinho, aliás. Esse garotinho, ele não é do mal, que nem os outros, como ele não tem... O parzinho, ele fica um garotinho do bem. Ele não é do mal, mano. Ele aprende a ser humano porque ele não tem o par dele. Mas eu achei esse um filme muito, assim, medonho por causa das circunstâncias. Porque, primeiro, ele não explica se é um filme de ET ou um filme de terror. Você só sabe que as crianças, quando estão usando os poderes mentais dela, a cabeça delas fica brilhando e você vê o esqueleto delas pegando fogo por baixo da pele. Caralho! Segundo... Porque tu vê que os moleques não têm humanidade alguma. Tipo, ah, você, eu não gostei de você. Você está usando uma roupa muito mais bonita que a minha, se mate. Assim, coisa assim. Cara, e sabe o que mais é assustador? É criança, cara. Criança é foda, velho. Isso que é o pior, é tudo criança. Criança é muito assustador. E a parte que as crianças estão meio que na cidade, as pessoas tentam fazer uma revolta contra elas. É aquela coisa bem de revolta popular mesmo, com ancinho, com tocha, com rifle. As crianças colocam os caras tudo pra se matar. Um tacando tocha no outro, um dando tiro no outro. Cara, o Léo falou criança, mas criança, brinquedo e... Criança, brinquedo e tem mais um que eu acabei de esquecer, palhaço. Filhota, tem medo de palhaço, que verme. Cara, não tenho medo de palhaço, entendeu? Mas assim, alguém você, aqui se, tem. É, pois é. Mas se você pegar um palhaço e falar assim, ó, vamos deixar ele com cara de... Vamos fazer um palhaço pra tocar o terror, cara. Né? Aí faz, cara. Palhaço é batata, velho. Já fizeram isso uma vez com o Bozo. mas agora não é a sua vez, senhor Dadá. Agora é a vez do Magin, que vai falar de um filme fantastiquismo também. Bom, vamos pegar um mais novo, não sei nem se o pessoal da mesa já viu. Vocês viram esse último filme do Chuck? Não assisti não, cara. Quem viu o primeiro? O remake? Não é o pior de tudo, não é um remake. Eles fizeram uma continuação, ele tá inserido, vamos dizer assim, na cronologia do filme. No início você até acha que seria um remake, coisa e tal, mas no meio do filme você vai ver que ele é uma continuação direta. Ele até não ignora a noiva do Chuck, esse tipo de coisa, embora o filme não seja, esse filme não seja diretamente citado, nem ele tem aquela pegada. Ele tem uma pegada até um pouco mais crua e violenta que os primeiros, que tinham uma pegada legal. Não, ele não é galhofa. Ele pelo menos não tenta ser, por causa do baixo orçamento, coisa e tal. Tem uma cena ou outra que acaba ficando meio galhofada, mas a pegada dele de terror psicológico é bem maneira. Você só vai descobrir que ele é uma sequência dos outros filmes do meio pra lá, que quando... Porque eles usam muito aquele efeito que você tinha dentro da história da boneca. É, eles nunca mostram o Chuck correndo, andando, se mexendo, falando nada. Ele simplesmente aparece em algum lugar, caído lá, olhando pra frente. E eles conseguem... Não, então, e ele fica com essa... Ele tem essa pegada mais séria, coisa e tal. Tanto que o Chuck mesmo se mexer, começar a matar os outros de uma forma que você veja... É só do meio pra frente do filme. No início as pessoas vão morrendo e ninguém sabe o porquê. Tipo, a primeira morte que eu lembro do que o Chuck mata alguém, ele mata a pessoa envenenada. Tipo, tem uma menina que é tetraplégica, paralítica, aliás. Ela vai preparar a janta pro pessoal da casa dela, porque a mãe dela morreu, você não sabe direito o porquê no filme. Ela vai preparar a janta pros familiares que vieram se reunir por causa do velório da mãe da menina. E na hora que ela tá preparando, que ela sai pra fazer alguma coisa, na hora que ela volta, a caixa de veneno de rato tá fora do armário. Ela acha aquilo meio esquisito, não sei quem guarda. Então o Chuck que jogou o veneno na comida do povo. E essa cena até que é legal, porque você não sabe no prato de quem tá a comida, e fica todo mundo comendo e você achando que alguém vai ter um treco ali na hora. Mas o cara só vai morrer algumas horas depois. Né? Um dos caras que se sente mal sai e morre no meio da estrada. Então ninguém viu esse cara morrer, porque o Chuck tava com a preocupação de começar a matar o pessoal sem que ninguém visse que ele tava matando, que tinha alguém matando todo mundo até que fosse tarde demais. E ele ficou bem amarradinho o filme, porque lá pra frente você vai ver que ele é uma continuação, que o Chuck tem um motivo pra ir atrás dessa família. Esse motivo é até meio forçado, mas tem um motivo. E ele, depois, do meio pra frente do filme, ele tá com aquela... Ele tava, tipo, com uma outra cara de plástico por cima da cara dele pra tapar aquela cicatriz, aquela coisa toda que ele tem na cara. E ele tem umas cenas bem... Que você pega, porra, como é que um boneco desse vai matar pessoas adultas, coisa e tal? Eles conseguem fazer de uma forma legal. A única pessoa que ele enfrenta diretamente é justamente a menina, que é paralítica. As outras pessoas todas, ele meio que mata na covardia. De umas formas até interessantes, o jeito que ele usa pra matar as pessoas no filme. E depois você vai ver que ele é uma continuação dos outros, que mostra aquele menino que era o primeiro menino do primeiro Brinquedo Assassino, que ele pegou, perseguiu o moleque no exército, perseguiu até o moleque na época que o moleque estava no quartel. Naqueles outros filmes de galhofas, ele aparece ainda atrás desse moleque depois. É bem interessante. Pra quem gosta da mitologia do Chuck, sim, é bem interessante. Vale a pena conferida porque ele não tem essa pegada galhofa da noiva do Chuck, do filho do Chuck, do primo do Chuck, sei lá mais o que ele quiser. Cara, o filho do Chuck foi decepcionante por dois motivos. Primeiro, que ele é muito mal feito em relação a efeitos especiais. E segundo, que eles colocaram aquela porcaria, aquele pseudo-humor dizendo que o filho dele era viado. Isso foi deprimente. Cara, o filho dele parece o... Parece aquele cara da Nova Cadáver, velho. É. Toma no cu. Parece o Johnny Depp. É o Johnny Depp, o filho dele. Pô, vai pro inferno. Enfim, boa, cara. Oh, agora você me deixou contar desse filme, cara. Quando eu vi a continuação, eu falei, ah, não, porra. Eu curti o Chuck, mas, puta, vai ser uma galhofada do caralho. Bom saber que não é. Né, não é o melhor filme de terror do universo, mas vale a pena dar uma conferida com a menina do lado, coisa e tal. É um filme maneiro de perder umas horinhas dela. Qual é a motivação dele pra matar as pessoas? É que eu queria deixar livre de spoiler, coisa e tal, pro pessoal ver. Pode. Spoiler, esse filme tem 5 anos. Cara, não tem não, esse filme saiu tem alguns meses. Não, não importa. Depois do inferno. Ainda vou colocar post do podcast que é spoiler free, assim, não tem spoiler. Pode. Imagine, pensa da seguinte forma: depois que o inferno colocou aquele spoiler do final de Breaking Bad no Facebook, nós nada mais a declarar. Filha da puta, né? Mas vai, Imagine, conta aí, por que caralho ele quer matar a família? Essa é a única coisa que é meio forçada do filme, que talvez até desanime vocês. É, o cara, antes de fazer o pacto lá, de vender a alma dele pro boneco, ele era sempre perturbado mental, eles explicam isso, e a menina descobre que ele era amigo da família da mãe dela. E ele meio que era obcecado pela mãe dela, teve uma época até que ele sequestrou a mãe dela e as crianças, ela não lembra dessa época da vida dela. Ele sequestrou a família dela e a polícia que, na hora que cercou a casa, que ele fugiu. Mas ele tem essa obsessão pela família e foi ele que deixou a menina tetraplégica e mais algumas outras... Ou seja, é um retcon do caralho pra explicar como ele morreu. É, não chega a ser um retcon porque não interfere em nada na história original. Dá a entender que ele tava fudido na cidade grande porque ele teve que fugir da cidadezinha pequena, da onde ele tava, pra cidade grande, por isso ele acabou roubando lá e que ele sempre foi retardado mental. Isso no primeiro filme, em momento algum, é citado. Mas nesse filme mostra que ele sempre foi um cara muito perturbado e que tava, se ferrou e tava na cidade grande lá e teve que começar a roubar por causa de que teve que sair da cidadezinha dele, que eu esqueci o nome. Muito bom. Agora quem vai contar um filme super legal vai ser o Joker. Eu estou assistindo, inclusive, aqui. Tem dublado no YouTube, cara. O Mestre dos Brinquedos. Esse filme é muito antigo, cara. Ele é de 89, se eu não me engano. Mas... sempre que eu assistia esse filme quando era criança, eu nunca conseguia terminar de ver. Porque não... eu ficava com medo, cara. Eu ficava com medo dos meus brinquedos, sabe? É tipo um Toy Story do mal, assim. Né? E eu sempre fiquei com medo, cara. E agora eu tô assistindo aqui... Eu acho que eu tenho medo de assistir ele pela qualidade, não pela história, talvez. Mas você tá tentando entender por que você tinha medo agora, né? É, agora eu entendo por quê, assim. Mas, cara, não é tão ruim, não. Até que é bem feito, assim. Os bonecos não são digitais, né? Mas eles parecem ser aqueles bonecos de plástico, sabe, cara? Mas, pera, para. Acabei de ver uma morte aqui. Esquece que eu falei, cara. Isso não é uma bosta. Obrigado. Aí é o seguinte, o que acontece nesse filme? Existe uma... posso dizer? Não é uma magia, né? Mas é um segredo indígena ou egípcio, né? Que tem um cara que domina esse poder egípcio, essa maldição, e ele faz bonecos. Só que ele dá vida pros bonecos, né? Só que tem uma galera que já descobriu, meio que quer saber como é que funciona a porra toda, e vão uns detetives paranormais, assim, atrás dele. Só que os bonecos não querem que ninguém descubra sobre isso. O velho morre, né? E os bonecos não querem deixar ninguém descobrir o que acontece, por quê, da onde vem essa magia, se é realmente verdade ou não. Então, o que acontece? Os caras entram na casa e eles começam a matar todo mundo. O que é uma ótima forma de eles não trazerem nenhuma suspeita pra... não, claro, é. Não sai ninguém, só entra. Não tem como passar isso, né? Realmente é muito esperto da parte deles. Eles são bonecos, cara, é por isso. Não dá pra esperar que sejam muito inteligentes, né? Não. A forma dos bonecos é muito divertido, assim, sabe, cara? Tem um boneco que é o Joker, né? Ele tem até um nome, cara, é o Jester. Tá até no Wikipedia, tá entre parênteses, bobo, o Coringa. Ele é um... Bobo, palhaço. Sou o Jester. O que tem uma broca na cabeça? Tem. O que tem uma broca na cabeça é o Tunneler. Eu imagino que ele entre no cu dos outros, provavelmente. É, não sei. Eu sei que tem uma cena que ele perfura o peito de uma mulher, eu acho. E o Jester, quando começa o filme, esse velho, ele tá montando o Coringa, né? O Coringa é legal porque é o seguinte, ele tem... A cabeça dele é dividida em três partes. O topo, vai dos olhos até o topo da cabeça, ela gira. E depois tem a parte do meio, entre o nariz e a orelha, e a parte de baixo, que é a boca e o queixo. E ela gira, então, as coisas vão acontecendo, quando o cara conversa com ele, o rosto vai se modificando, né? Então, pra ele ficar triste, ele fica alegre, ele fica mal, ele fica bonzinho, enfim. Né? Tem o Pinhead, né? Que é o Pinhead que todo mundo viu. Tem o Leech Woman, que é uma mulher que solta sanguessuga pela boca. Nossa, meu Deus do céu. Tem o Six Shooter, que é o cowboy de seis braços. Cara, tem um que eu quero... Cadê o nome do cara, porra? Tem o Pinhead, blá blá blá. Enfim, eu não tô achando o nome dele aqui. Mas tem um que ele tem a cabeça pequenininha e braço gigante, cara. Ah, ele é tipo um corpo de gorila com a cabeça normal, não é? Uma parada assim. Ele tem a cabeça pequena e o resto é tudo muito grande, cara. Entendi. Muito bom. Mas é um filme muito, muito bacana até, cara. Alguma coisa assustadora aí? Ou você não tá com medo porque você tá falando com a gente? Daí quando a gente for... Quando todos formos dormir, vai aparecer o túnel e ele vai atravessar seu... Não tenho medo dos bonecos, não, cara. Mas eu não vou olhar no espelho, não. Manja aquela cena, tipo, você abre... Você tá no espelho, você olha pro espelho, não acontece nada. Você abre o espelho, pega alguma coisa que tá lá, fecha o espelho e tem alguém atrás de você. Sim. Cara, esse negócio de espelho e filme de terror me lembra de um dos filmes mais racistas que existe. Candyman. Candyman, claro. Tá, mas peraí, mas agora é a vez do Luke Luke, depois vocês falam de Candyman. Vai lá, Luke. Cara, outro seguindo a mesma temática, que não está tanto visualmente, mas assim, com atenção, é o Coração Satânico. Caralho. Esse filme é de dar terror mesmo. Cara, a história é o do Constantine, né, praticamente, só que é o Harry Angel, que ele é um detetive particular, e ele é contratado, presta atenção pelo nome, pelo Lois Cypher, que é um misterioso cliente que pede para encontrar um antigo cantor de blues. Aí, com a medida que ele vai descobrindo, né, mais sobre esse cantor de blues, mais merda vai acontecendo. E, cara, o tenso é que tem várias cenas de ritual satanismo, né, de magia negra. E o negócio é bem feito, né, cara? Você fica tenso pra caramba nas cenas. Aí tem uma cena lá que tem uma guria que fica possuída. Aí ela começa a falar em línguas estranhas, começa a tremer e tal. É tenso, cara. E por causa do filme, eu nunca mais vi um bebê com os mesmos olhos. Cara, bebês são criaturas maléficas. Então, cara. Depois do finalzinho, cara, eu nunca mais consegui ver um bebê com um olho inocente. Ô, Nuco, quer aproveitar pra falar do Candyman? Eu não lembro o que é o Candyman. Tá, Candyman eu acho que seria uma versão americana de uma lenda brasileira que existe, acho, muito, por causa da questão da escravidão do negro, que seria a versão americana da história do negrinho do pastoreiro. Era um negro que trabalhava na plantação de de algodão, que teve uma relação com a filha do senhorio. Aí o que o cara fez? O cara simplesmente encheu ele de chicotada e derrubou um monte. Caraca. É o Sorg. Cala a boca, Sorg. Vai deitar. Encheu ele de mel em volta e tacou em cima de um formigueiro. E as formigas devoraram o negão todo. Aí tem a lenda que se você falar o nome Candyman, que seria Homem Doce, por causa desse negócio do mel, três vezes na frente do espelho, ele aparece e te mata. Por que ele aparece com o gancho na mão, Sorg? Oh, tá rapidinho, na verdade a história é baseada no conto do Cliff Becker e não é a formiga não, cara, é a abelha. É a abelha? Ai, é que decepam a mão dele e passam mel nas feridas dele. Ai, que merda. Que tipo, é que a parte do corpo, todo o corpo dele é tudo machucado. E nas feridas dele, mel. Aí vem as abelhas, né? Caralho, Sorg, cala a boca! As abelhas vão justamente onde ele já tá ferrado, né? Que delícia, né? Aí, na versão que eu falei, então, foi a versão brasileira, que é a versão do negrinho do pastoreiro mesmo, que tem essa história. Que no Brasil, o cara, um negrinho, foi pego, foi colocado em cima de um formigueiro pra ser devorado, e virou um fantasma que ficava atormentando os senhores de terra. E como ele era basicamente o que fazia o pastoreamento, que abria a porta para os peões entrarem e saírem com gado e com cavalo, ele acaba sempre aparecendo montando num cavalo e outras coisas. E as lendas brasileiras também dão medo do cacete. Sim. Mas e aí, no final do... O que acontece no filme Candyman? Ele aparece para matar as pessoas? Eu não lembro do filme direito, porque o filme se torna mais ou menos como um pânico na vida. Onde não, você vê uma porrada de adolescente morrendo aos poucos. Não, posso falar? Sim, vai, né? Funda, tudo seu. Não, tinha uma professora que ela tá pesquisando sobre lendas urbanas. Aí tem a lenda do Candyman, né? Que se você falar três vezes no espelho, Candyman, peça desculpa se não tem espelho aqui. Enfim. Então, se você falar três vezes Candyman, ele aparece. Aí, a filha da puta fala, e ele aparece e começa a matar todo mundo. Só que a história se passa num bairro pobre, americano. Aí o filme é um pouco racista. Eu falei por causa disso. O filme é totalmente racista em relação às minorias americanas. Sabe aquelas gangues americanas? Tudo um cara com roupa de futebol e tal. É todo mundo é negro, cara. O filme é racista pra caralho. Resumindo, a mulher morre, só que ela consegue salvar um bebê. E quando ela morre, ela fica a nova versão do Candyman. Aí, se você falar o nome dela três vezes, ela aparece e te mata. Puta que pariu. O Kent vem só vai atrás dela porque ela se parece com a mulher que ele amava e porque ele quer comer ela. É isso. Ah, tá. Nossa, essa mulher é igualzinha a mulher que eu amava e tá me deixando de pau dura. É melhor eu matar ela. Ei, você quer ver o meu pirulito? Cacete, eu mereço. O ator, inclusive, que fazia o Candyman, era aquele cara do... Era o Perry White, né? Do novo Superman, né? Não. Era o Laura T. Fishburne, não. Não. Eu acho que é ele sim, hein? Não, era o cara que faz a morte. Viu o Candyman recentemente, né? Não. Não, cara. Jurava que era, cara. Pera aí, vou pesquisar aqui. Ele é um cara que faz autópsia naquele filme que se não é Atividade Paranormal, porque se a pessoa escapa da morte, depois da morte vem matar o cara, ele é o cara que faz a necrópsia. Ah, é o negão da autópsia, tá certo? Me estou lembrando daquele filme que, pra mim, é o filme mais engraçado do mundo, a morte. Hoje tá como a morte pensa. Tony Todd. O ator é o Tony Todd. Isso, é o Tony Todd. O que o Tony Todd fez? Premonição, Transformers. Caralho, ele é um dos caras do Transformers, a vingança do derrota. Ah, não, ele só faz a voz do The Fallen, tô viajando. Tô confundindo ele com outro negão. Que mais? Noite dos Mortos-Vivos, Platoon. Não é o Morpheus. Quem que é o Morpheus? É o Lawrence Fishburne. Ah, tá. É o que fez o... Caralho, Dada. Nada a ver com o Lawrence Fishburne, né? Engraçado. Pensei que fosse, rapaz. Preto é tudo igual, né? É, ué. Depois desse... Filha da puta. Depois desse momento racista do Dada. Vamos encerrar, galera. Vamos fazer uma última rodada. E os senhores já fazem... Vamos de filmes ruins agora? Isso, é isso que eu falo. Não, os senhores já fazem uma configuração final e aproveita pra falar um filme de terror de merda, cara. Que ou não dá medo nenhum, ou te fez dar risada, ou é chato pra caralho. Começando com o Eunuco. Bom, eu vou falar do filme que eu ia falar mesmo. Eu não considero ele um filme de merda. Ele tem algumas cenas boas, mas é um filme que poderia ter sido feito de uma maneira bem melhor, que é Silent Hill. Os dois. Silent Hill 1 e o Silent Hill com a continuação, Revelações. Basicamente é a história do jogo. A mulher acaba parando numa cidade chamada Silent Hill, que foi baseada numa cidade real, que tinha uma mina de gás que explodiu e todo embaixo da cidade pegou fogo e a cidade está queimando até hoje. No jogo, essa cidade foi amaldiçoada e quem entra lá basicamente fica num purgatório e não sai nunca mais. No filme, a mulher entra lá, aí a história começa a dar um monte de voltas, porque ao invés de ela ser uma pessoa que simplesmente caiu ali paraquedas e está se ferrando, ela acaba virando a pessoa porque a filha dela é parecida com a menina, que fazia parte de uma sociedade secreta, que a garota seria o novo anticristo, e a garota amaldiçoou a cidade, a garota tem poderes telecinéticos, vira um samba do crioulo doido. O filme fica uma porcaria, tipo, é a versão terror do Resident Evil. O Resident Evil é ficção científica, é aquela merda. O Silent Hill é terror e é uma merda também. Só tem só algumas cenas que eu acho interessantes no Silent Hill, como as enfermeiras, que é exatamente como no jogo. Pra quem nunca jogou, você tem uma cena que você entra num hospital e tem um monte de enfermeiras que estão desfiguradas e tem bisturis na mão, e elas estão orientadas pelo sol. Só que é uma fase desgraçada, onde tem uma porrada de coisa que se tu esbarrar faz barulho, tipo caco de vidro, pedra, corrente. Então você fica mais ou menos uma hora tentando passar pela fase e morre porque você faz um barulhinho de mulher que se despedaça. Ah, não, mas esse filme é legal, cara. É pra falar de filme ruim, velho. Tu achou esse filme bom? Não, eu achei bem legal. Eu achei excelente no legal. Eu tô falando. Falando de filme merda, cara. Você não tem espírito. Tá bom, então você quer um filme de terror merda, merda, merda mesmo? Ataque dos Tomates Assassinos. Eu gosto. Esse filme tava muito bom até começar a tocar Penguins with Love. Aquela música é um inferno. O filme é um clássico. Muito bom. Então tá bom, Nuno. Chega. Você achou esse filme bom porque você é japonês. Você é tudo ao contrário. Desenroleia. Você é preto, por que você tá vivo ainda? Vamos lá, Majin, prossiga. Você, meu filho. Bom, eu ia fugir um pouco aqui do negócio de falar um filme ruim. Ia perguntar se vocês já ouviram falar de Robert Johnson. Quem? Robert Johnson. Não. Tá, vocês talvez já tenham ouvido falar da história dele. Ele era um cara que ele não era músico, ele era um... Trompete do diabo? Não, o cara praticamente é o pai do blues. História que ele vendeu a alma na encruzilhada, é isso aí. Isso. É porque tem uma versão mais antiga que é chamada de Trompete do Diabo. Ou então uma história do Batman, não sei ao certo. Não, então, mas isso inspirou vários filmes, várias lendas urbanas a história desse cara. Reza a lenda que ele não tocava porra nenhuma, não sei o quê, e um belo dia resolveu fazer um pacto com o diabo na encruzilhada, e nego diz que o diabo apareceu pra ele, afinou a guitarra pra ele e deu a guitarra pra ele sair tocando. E o bizarro que, tipo, o Eric Clapton, vários músicos consideram esse cara um dos maiores músicos de todos os tempos. E o cara, tipo, tem 3 fotos só dele por causa da época que ele viveu e porque ele fez sucesso durante pouquíssimo tempo. Porque até essa lenda que o pessoal tem, de gente que é famosa e morre com 27 anos, a princípio começou com ele. Ele morreu muito jovem, assim como Kurt Cobain, o Jim Morrison do The Doors, vários outros músicos. E o pessoal reza de pé junto que ele vendeu a alma pra ter o talento dele. Você tem até um episódio. Fala. Existe uma teoria que diz que o porquê do Kurt Cobain ter morrido, que eu acho que é a mais certa de todas. Ele teve uma premonição, porque ele morreu no mesmo dia que o Justin Bieber nasceu. Eu sabia que você ia falar isso. Eu não disse. Isso não é lenda, não? Não, eu acho que isso é uma premonição. Mas prossiga, Manjinho, continue falando do negão. Tem até um episódio do Supernatural, que é um episódio bem legal, embora a série tenha ficado um cagalhão, essa série já foi mais ou menos boa, dava pra se ver. Em que eles abordam isso, que são o demônio da encruzilhada, que você, se você chegar em qualquer encruzilhada, você pode pegar e evocar, ou fazer um pacto e conseguir o que você quer. E por isso até você... parando para analisar, se você morar numa cidade tipo Rio, alguma coisa assim, você vê que o pessoal sempre deixa uma tumba, uma encruzilhada. Isso é muito isso bizarro. Daí já tem outra coisa, já entra no quesito de religião que eu não gosto de discutir nessa porra desse podcast. Não, beleza. Mas, não é... então tem essa... Tem essa lenda urbana toda do pessoal que morre cedo, que fez muito sucesso... E tem a lenda desse cara, do Robert Johnson, que vale a pena pela história dele e vale a pena também pela música dele. Você é um negócio bem legal, vale a pena o pessoal dar uma olhada depois. Você já viu aquele filme A Encruzilhada? Que é até com o maluquinho que fez o Karate Kid? Sim, é o Daniel San vai numa batalha de guitarra com o Steve Vai e ganha. Ok. Exatamente, isso daí E o Steve Vai, tecnicamente, é o diabo no filme, porque... O legal é que o Daniel San, ele tá fazendo basicamente o mesmo papel que ele faz no Karate Kid, né? Só que com uma guitarra. Bom, mas agora, como os senhores dois cagaram pro que eu solicitei, agora o Dadá vai falar de filme horroroso. Cara, é o seguinte, tem um filme que ele é muito ruim, muito ruim. Eu me lembro de quando eu era criança também. Chama Franklândia, o Parque dos Horrores. Vocês sabem do que eu tô falando? Passava olhando esse BT. Isso. Deixa eu pegar uma foto aqui. Parque dos Horrores. Cara, era pra ser um filme de comédia, eu acho, não sei. Era um filme de terror. Entendeu? Era um cara que tinha um circo, uma coisa assim, e ele transformava as pessoas em monstros. Eu me lembro mais ou menos disso. Cara, assim, eu sei que o filme é horroroso, cara. Ó, mandei uma imagem pra vocês. Vocês vão ver essa imagem, vocês vão lembrar, cara. Meu Deus! Que maquiagem foda, cara. Caralho, é um gremlin. Pois é, cara. Aí, o fodão era esse cara aqui, ó. Pera aí. Cadê? Aí, esse cara, ele tinha um problema. Ele era o fodão, mas ele tinha um problema. Ele é uma minhoca. E ele faz cocô e não tem como limpar a bunda. Ah, meu Deus do céu. Essa maquiagem não é tão foda. Pois é. E um filme que também tem no YouTube completo pra poder assistir. Eu sei que é o seguinte, ele começa falando de... Esse cara aqui, esse feio aí que eu mandei a imagem, esse monstro, ele tá sendo entrevistado, né? Pra falar do que foi que aconteceu com ele e tal, por que ele ficou daquele jeito e tal. E o filme todo é uma entrevista, só que passam momentos do que ele passou com dois amigos dele. Só que não aparece o rosto dele na entrevista, só aparece uma sombra. Nessa sombra, parece que ele tá deformado ainda. Só que não, você vai ver no final do filme, tá só a sombra e atrás dele tem um cactus. Que é o mesmo formato da deformação dele. Ah, ele voltou ao normal. Ele volta ao normal, no final do filme eles voltam todos ao normal. O único que não volta ao normal é o cara de minhoca ali. Esse daí então é um azarado. É. Eu o trouxa da turma. Muito bom, Dada. Que merda de filme, hein? É uma bosta. Essa é a ideia. Luke, você? Cara, Carrie é gostosa, a estranha. O remake que fizeram. O terceiro ou quarto remake, por sinal? Esse, o último. Esse é o quarto remake. É, então, cara. É que Carrie nunca assustou muito. O livro assusta um pouco, mas a história nem tanto. Só o final que era bem flash. Não é história de terror. Só que, cara, essa nova versão com o Crepúsculo, que é com violência. E a Carrie, que era pra ser estranha, ser uma menina feia, com bigodinho, é gostosa pra caralho. E pra piorar, a mãe dela... e pra piorar, a mãe dela também é gostosa. Quer dizer, todo mundo... Todas as mulheres no filme são gostosas, sabe? E as covas só tem ruivas. Eu não sei porque eu tô reclamando de gostosa. Cara, né? Nesse filme tem duas gêmeas que puta que pariu, cara. É, cara, eu não sei porque eu tô reclamando, porque todo mundo é gostoso. Só que o filme é uma merda, cara. Deixaram um crepúsculo que no final todo mundo morre, sabe? E as cenas que eram pra ser tensas, cara, não fica tenso. É R$20 se jogado no ralo, mijado, cagado... E depois com um pouco de vômito. Muito bom. É por isso que dificilmente eu vou ao cinema hoje em dia. Ainda mais pra assistir essas coisas. Bom, senhores, eu ia falar de um filme agora, mas... Esqueceu qualquer. Eu prefiro falar pra você, ouvinte, comprar consoles e games no submarino.com. Você pode ver o banner aí na barra lateral do BDE. Tem o Sub Day também, temos 5 filmes em Blu-ray por apenas R$79,90, então por favor, clique, compre, você vai nos deixar mais ricos se fizer isso. Acesse o Facebook do Baile é facebook.com/BaileDosEnxutos, é bem legal, nós somos altamente curtíveis, temos sempre coisas divertidíssimas lá, especialmente para vocês, porque nós gostamos de vocês. Assine nosso feed. Só que não. Siga o nosso Twitter, enfim, todas essas pataquadas que a gente fala de rede social, que eu acho uma droga, tem aí na barrinha lateral pra você seguir. Quer mandar e-mail pra gente, quer mandar artigo pra publicar, quer mandar qualquer porcaria pra gente, dizer como a gente é lindo, gostoso, mande pra obaile200enxutos@gmail.com. Nós vamos ter o maior prazer em receber o seu e-mail, dizer que seu artigo é uma porcaria, mas publicar desse jeito mesmo. Nós não, os estagiários. Os estagiários, exatamente, porque a gente tem 12 pessoas no site e às vezes falta post, incrível. Enfim, sem mais delongas, chega! Acabou o podcast. Acho que deselegante.